Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer o melhor da música popular brasileira, aquele desfile do repertório que não ouvimos mais nas rádios convencionais e nas rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão que dá prazer ouvir, compartilhar, dividir com você boas músicas e relembrar certamente bons momentos. E vamos ficar juntos nessa próxima hora, tendo ainda, né, junto a esse desfile de músicas, o nosso papo nutritivo, dicas de nutrição, com a nutricionista Denise Braga. Olá, Denise, o que nós temos esta semana de interessante no papo nutritivo? Qual a dica da semana? Pois é, Marquinhos, outro dia contamos um pouquinho sobre a história do café e algumas propriedades nutricionais, e hoje eu vou dar algumas dicas de como preparar um bom café. Já eu volto. E para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, né, o envio da sua listinha do repertório para o nosso especial do mês, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. E na abertura do nosso encontro de hoje, vamos ouvir com Agostinho dos Santos, Balada Triste. Compuseram Dalton Vogler e Esdras Silva. Triste, o que me faz lembrar alguém? Alguém que existe e que outrora foi meu bem. Balada triste, melodia do meu drama. Esse alguém já não me ama. Esqueceu você também. Não há mais nada. Foi um sonho que findou. Triste balada, só você me acompanhou. Fica comigo, velha amiga e companheira. Vou cantá-la a vida inteira pra lembrar o que passou. Nada, foi um sonho que findou. Triste balada, só você me acompanhou. fica comigo, velha amiga e companheira. Vou cantá-la a vida inteira pra lembrar o que passou. Ouvimos com Agostinho dos Santos, a voz bonita e marcante de Agostinho dos Santos, né? A Balada Triste, a composição é do Dalton Vogler e Esdras Silva. Essa música talvez seja, não diria hoje, né? Na época acho que não existia esse termo, mas hoje talvez seja o maior hit do Agostinho dos Santos. Ele que também nos deixou num acidente em Orly, se não me falha a memória, em 1973, acidente aéreo lá no aeroporto de Orly. Ah, esses dias eu peguei alguns discos de um cantor chamado Newton César, muita gente lembra dele, e fiquei surpreso, porque o Newton César, a gente conhece muito o Newton César, da fase Jovem Guarda, mas eu peguei um disco dele, talvez o primeiro disco dele, acho que em 1963, cantando boleirão mesmo, aquele boleirão tipo assim, Valdir Soriano, mais ou menos por ali, e realmente eu fiquei surpreso, não conhecia essa fase dele. Mas vamos ouvir com ele, relembrando o Newton César, Eu Sou Eu, essa fase, já na fase da Jovem Guarda. Compôs Fernando Luna. Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim. Quem quiser que me faça ou se achar que eu sou. Me entrego cego à verdade, me desconheço no tempo. No espelho sou vaidade, sou parte do tempo e do vento. Sou parte do tempo e do vento. Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim. Quem quiser que me faça outro, se achar que eu sou ruim. De mim não tem videotape, nenhuma imitação. Já fui buscar minha origem, encontrei gente boa e ladrão. Eu sou eu, foi meu pai que me fez assim. Quem quiser que me faça outro, se achar que eu sou ruim. Na roda me faço em samba, num teorema me explico. Pra resolver não há pampa, cada vez mais me complico. Eu sou eu, foi meu pai que me fez assim. Quem quiser que me faça outro, se achar que eu sou ruim. Sou cidadão deste mundo, orgulho da geração. Sou sério, certo e sisudo, uma filha em lugar do coração. Eu sou eu, brasileiro, solteiro, maior. Quem quiser que me faça outro, se é capaz de fazer melhor. Eu sou eu, brasileiro, solteiro, maior. Quem quiser que me faça outro, se é capaz de fazer melhor. Outro é capaz de fazer melhor. De Fernando Luna, ouvimos com Newton César, Eu Sou Eu. Do Ari Barroso, vamos ouvir agora com Carlos da Fé, Folhas Mortas. Sei que falam de mim, sei que zombam de mim. Oh, Deus, como eu sou infeliz. Vivo a morte da vida, sem amparo, guarida,

ter mais uma batata. O que é que eu tô fazendo nesse disco? Qual é? Ouvimos com Baianos os Novos Caetanos do Arnon Rodrigues e do Chico Anísio. Vou bater pra tu. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. O nosso Dois Tempos de hoje vai focalizar a sambista Beth Carvalho. E vamos ouvir com ela, do ano de 1976, As Rosas Não Falam, a composição é do Cartola, e do ano de 1995, Pranto Que Chorei, de Alcir Marques, Arlindo Cruz e Franco. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhava os meus sonhos. Por fim, dois tempos. Podia ser normal, um simples caso de amor total, mas tinha que ser assim. Amor é o bem e o mal. Te amar foi tão bom pra mim, te amar quase foi fatal. A gente podia ser normal, caso de amor total, mas tinha que ser assim. Amor é o bem e o mal. Te amar foi tão bom pra mim, te amar quase foi fatal. Só Deus sabe o pranto que eu chorei. Oceanos, mares, transbordei. Disfarço, mas doeu demais. Nossa represa que rompeu, o céu azul que escureceu. Eu fui a nuvem que choveu ao ver que o nosso amor morreu. Fui nascente, água pura, coisa natural. E você foi corrente mistura de água doce e sal. Com muita sede eu mergulhei, em cada gole eu me dei. Na sua vida fui um rio, mas passei. A solidão me condenou, a ilusão evaporou, e o nosso amor enfim se afogou. Só Deus sabe o pranto que eu chorei. Oceanos, mares, transbordei. Só Deus sabe o pranto que eu chorei. Oceanos, mares, transbordei. A gente podia ser normal, um simples caso de amor. Amor é o bem e o mal. Te amar foi tão bom pra mim. Te amar quase foi fatal. Só Deus sabe o pranto que eu chorei. Oceanos, mares, transbordei. Só Deus sabe o pranto que eu chorei. Oceanos, mares, Focalizamos hoje no nosso Dois Tempos a intérprete sambista Beth Carvalho. Ouvimos do álbum de 1976, do Cartola, As Rosas Não Falam, e do álbum de 1995, O Pranto Que Chorei, de Alcir Marques, Arlindo Cruz e Franco. Na próxima semana, voltaremos com mais um Dois Tempos, focalizando mais um cantor, mais um grupo musical. É essa oportunidade que a gente tem para comparar, para avaliar a performance desse artista em duas fases, em dois momentos de sua carreira. E se você quer ouvir alguém focalizado no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com, né? E por esse e-mail também você pode fazer suas críticas, seus comentários e seus pedidos musicais. Presente Cotidiano, grande sucesso do Luiz Melodia nos anos 70. A composição é dele. Tá tudo solto na plataforma do ar. Tá tudo aí, tá tudo aí. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar lama? Quem vai querer comprar grana? Tá tudo solto por aí. Tá tudo assim, tá tudo assim. Quem quer morrer de amor se engana. Momentos são momentos, drama. O corpo é natural da cama. Vou caminhar um pouco mais atrás da lua. Vou caminhar um pouco mais atrás da rua. Mas tudo voa por aí, a asa de um avião, no bico de um pássaro daqui. Mas tudo gira, ai de mim, a bola e o peão, menina e meu coração. Tá tudo solto na feira, nobre lugar. Tá tão ruim, tá tão ruim. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar? Tá tudo solto na plataforma do ar. Tá tudo aí, tá tudo aí. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar lama? Quem vai querer comprar grana? Tá tudo solto por aí. Tá tudo assim, tá tudo assim. Quem quer morrer de amor se engana. Momentos são momentos drama. O corpo é natural da cama. Vou caminhar um pouco mais atrás da lua. Vou caminhar um pouco mais atrás da rua. Mas tudo voa por aí. Na asa de um avião, no bico de um pássaro daqui. Mas tudo gira de mim. E a bola e o peão, menina e meu coração. Tá tudo solto na feira, nobre lugar. Tá tão ruim, tá tão ruim. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar? Quem vai querer comprar banana? Quem? Olha a banana. Quem? Quem vai querer comprar banana? Solta por aí quem? Ouvimos com Luiz Melodia dele, Presente Cotidiano. Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo com Denise Braga. Hoje no nosso Papo Nutritivo vamos aprender algumas dicas para a gente preparar um bom café. E vem do grão, do pilão, expresso, pouco solúvel, carioca, bem coado. O café hoje é considerado um alimento funcional, porque tem poder antioxidante, reduz o risco de cálculos biliares, diminui riscos de doença como Alzheimer e Parkinson, atuando no sistema nervoso central. E para a gente garantir os benefícios dessa bebida, hoje eu vou trazer algumas dicas para a gente preparar o café em casa de forma saudável. O café feito em casa é mais saudável porque usamos coador de papel ou de pano e nesse coador a gente elimina as substâncias como cafestol e caeol, que são capazes de aumentar o colesterol sanguíneo. Quando o coador de pano for novo, é preciso curti-lo antes em água fervendo com um pouquinho de pó de café, dando assim uma pré-higienizada e evitando que o pano altere o sabor do café. Esse coador deve ser fervido sempre que usado e armazenado na geladeira dentro do recipiente fechado para evitar o crescimento de bactérias, devendo ser trocado pelo menos uma vez por mês. Já os coadores de papel são mais higiênicos por serem descartáveis. Para o preparo de um bom café, os especialistas dizem que a água não deve ser fervida, apenas aquecida até levantar a fervura. Daí maior importância dessa água ser filtrada. Em alguns países, o café é consumido sem açúcar. Aqui no Brasil, temos o costume de adoçar e eu sugiro que seja feito no copo para a gente ter noção do quanto estamos usando de açúcar e, quando possível, trocar por adoçante. A quantidade de pó fica a gosto, mas existe uma medida padrão que é de 6 a 8 colheres de sopa para cada litro de água. quando guardamos o café na garrafa já pronto, ele vai oxidando, por isso vai ficando aquele gosto de café velho e amargo. Então o ideal é que possamos fazer poucas porções, mais vezes ao dia se for preciso. Estima-se o prazo de 1 hora, a validade ideal para se consumir aquele café já pronto. Para garantir a qualidade nutricional e sensorial do pó de café, o ideal é guardá-lo na geladeira em um potinho fechado. Quando eu acordo e passo um café, é de admirar o sabor. E essas foram algumas dicas para preparar um bom café com qualidade nutricional e sensorial. E depois eu volto com mais dicas de nutrição. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Esta foi a nossa nutricionista Denise Braga falando um pouco mais sobre café. Café que é o vício de quase todo brasileiro, né? Eu digo quase porque há aqueles que não gostam. Mas a grande maioria tem certeza que aprecia o cafezinho de manhã, de tarde, de noite. É muito bom. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com que a Denise virá aqui no próximo programa esclarecê-la. De J. Cascata e Leonel Azevedo, vamos ouvir, na belíssima interpretação do João Nogueira, Um Juramento Falso. Um juramento falso faz a gente sofrer. Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher. Quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade, sempre com os olhos fitos na felicidade. Um juramento falso faz a gente sofrer. Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher. Quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade, sempre com os olhos fitos na felicidade. Eu que sempre acreditei na possibilidade de ver passar este amor para a eternidade. Como fui tolo, confesso, isso é conto de fadas, é tapiação. O amor nunca existiu, é interesse, a ilusão. É duro, é triste, é cruel a dor de uma saudade. Quando se teve nas mãos a felicidade, foi sonho que feneceu, foi mais uma quimera que se desfez. Eu só fiz um juramento e não amo outra vez. Faz a gente sofrer. Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher. Quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade, sempre com os olhos fitos na felicidade. Um juramento falso. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. De J. Cascata e Leonel Azevedo, ouvimos com João Nogueira, Um Juramento Falso. Moça da Praia é o que vamos ouvir em seguida com Peri Ribeiro. E a composição é do Luiz Fernando Freire e Roberto Menescal. Música.

ouvimos com Djavan, do Djavan, Luz. Lembrando que para você entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio da sua listinha de 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, é o batepapomusical1@gmail.com. De Carlos Lira e Ronaldo Bosco, lhe vamos ouvir na linda interpretação da Gal Costa, Canção que Morre no Ar. Um rosto tão sereno, tão quieto de paixão. Brinca no ar um sempre mesmo adeus. Meus olhos são teus olhos para nós. Vem, o mundo é sempre amor, o pranto que desliza. No seio de uma flor é a luz, vejo o sol, mil carícias você traz, beijo moço, luz e paz. Ouvimos com a Gal Costa, Canção que Morre no Ar, composição do Carlos Lira e Ronaldo Boscoli. Fechando esse nosso encontro dessa semana, vamos ouvir com Toquinho e Vinícius, uma gravação feita em um boate na Argentina, a composição do Toquinho e do Vinícius, Insensatez. Ô Vininha, o tom tá lá. Então tá lá na Gávea, né? A gente podia cantar um negócio pra ele. Vamos fazer uma pra ele? Claro. Fazer Insensatez, né? Ah, vamos fazer Insensatez. Ah. Ele vai gostar tanto. Olha, Tonzinho, essa é diretamente aqui dos estúdios de Milão para o navio que Deus na Gávea ancorou. Insensatez. Insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Perdoado, vai,